posso ver, mas posso crer que um novo tempo em minha vida vai chegar. Pois pela fé posso enxergar o sobrenatural. Além do que os olhos podem ver, além do choro, além da dor, há uma promessa que vou viver. Eu não preciso ver pra crer. Pela vencer.